para 3000 ou voo 9604. PR, tá nível S, separa 2000 pés, altímetro 103, informe chabrizado no localizador, voo 9604. Autorizado de LS, Romeo 3, Tramaré estabilizado, voo 9604. Salvador, boa noite, passarinho do 9808, estabilizado no ILS. Boa, passarinho do 9808, altímetro 1003, padrão, o vento é 080 graus com 05 nós, tem livre pouso, pistão 0. Livre pouso na 10, passarinho do 9808, 1003. Azul 40, 71 com 116 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando o Ribeirão. O 4071, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste é altímetro na 0, 13. 0193, obrigado, uma boa noite, 4071. Salvador, tá 3662. 120 a bordo, 2 horas de frente de autonomia, alterna, força de velocidade. Tá 3662, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro no 013. Salve via Itália, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 2995, 1092. Boa noite, azul 4071, ponto de espera. Oi, Salvador, muito boa noite, azul 4071, ponto de espera. Boa noite, azul 4071, tá visual com a TR na curta final no zero. Após a TR na curta, agilizando ali, mantém cabeceira 10, azul 4071. Ativa após a TR na curta, ali mantém, zona 0, agilizando 4071. Transição Caju via Upper Whisky 58. O controle opera 120, decimal 8 e o transponder 5040. Então, 350 foi autorizado, decola da testa, para a esquerda, Puca Caju, Upper Whisky 58, 1208. 6310, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Sim, chama pro acionamento o 6310. Solo Salvador, passarinho do 9808, livrando na sua escuta. 219. A 219. 4071, livre decolagem da pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. Livre decolagem da 10, 6401. 9808, autorizado táxi via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, boa noite, passarinho 9808. Torre Salvador, boa noite, voo 9604, passando o Índia Serra. Nós, pegue acionamento, posição 9. 1889, aguarde se tiver acionamento. Aguarda. Lança livre, altímetro 1013. Lança livre 1003, igual 1904. Boa noite, Oceané 6313, sem identificação, desça para o 040 na chegada Bonf. Identificou a 040 na chegada Bonf, informa que perdeu contato com o Recife, no 3375, com o São Quebec. Entendi. Oceané 04 em livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus com 09 nós. Livre pouso no 0, gol no 604. 071, decolos 44, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, controle azul 4071. 362, confirme visual com Boeing na curta, final no 0. Afirmo. Toda passagem do tráfego na curta, final do 362, autorizado a linha e manter, cabeceiro no 0. Ali, manter no 0, após o tráfego, 3662. Azul, meu 10, direto Leda. Israel, direto Leda, confirme? Pós 2000, direto Leda. Pós 2000, direto Leda, obrigado. Só com passageiro, obrigado. Bem, 748, boa noite, ação de identificação desse mantém o 050, chegada Mari. Mari, 04, no solo 46, direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 29, boa noite. Salvador, boa noite, voo 9604, livrando na Fox Trotinha. Voo 9604, autorizado táxi via Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, voo 604. Autorizado. São 3662, decola 247, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, está 3662. Salvador, boa noite, então 3662, decolou na Puca, 3662, boa noite, contato radar na decolagem, subiu Marcel 370, saí da Puca. 370, saí da Puca, 3662. Azul 4071, chama em Recife, em 1-3325, alterna 251. Ana 3325, 251, Centro-Oeste, Cifra Azul 4071, boa noite. E aí, Alfa, Ponte Espera Torre 118, 95, altímetro 1013, tem um bom voo, boa noite. Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 183, boa noite, 89. 1895. 1895, certo. Siga 9808. Gente, ainda não possui o seu plano, só um instante cópia. Poderia confirmar a hora da OBT? Solo TAN 3858 no 05, pushback acionamento. 3858, aguarde. Aguardando. O nosso horário é 2250. Confirmando 2320. Gente, só um instante, cobre passarela. Gol 1604, fique atento ao Boeing da companhia na faixa central, taxiando após autorizado ingressar na Juliette, posição 02. E após a aeronave da companhia, prossegue Juliette 02-1604. Metriz 1-3, livre LS. Desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1-0, 1-3. Informe estabilizado no localizador da 1-0. 63, 1-3, livre LS. Desça para 2 mil pés, reportar estabilizado com 1-3, 63, 1-3. Eagle 1-889, no ponto de espera, está 1-0, pronto para decolagem. Voo 1889, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 080 graus, 09. A linha aí decola da 10, voo 1889. Não, 3858, autorizado por pushback acionamento, chama pronto táxi. Autorizado por pushback acionamento, reporta táxi, eu tô 3858. 3662, chame o centro Recife nas frequências 12545 ao terno 2085. 2585, 3662, boa noite. Condor 077, I just checked with the receive center and I need more or less 10 minutes, okay, 10 minutes stand by sequence to Condor 077. Okay, we are ready now, Condor 077. Okay, copiado agora. Controle Gol 1889, boa noite. Boa noite, Gol 1889. Contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 360 após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, sobe o 360, boa noite, 89. Boa noite, Câncer. Boa noite, Câncer. Rotor 0 Juazeiro, nível de voo 190, decolada 10 com curva à esquerda, na saída Momo, Cogbo, após direto. O controle opera em 120, décima 8, e o transponder 5065. Autorizado Juazeiro 190, decolada 10, curva à esquerda, subida Momo, após direto. Controle opera 120, décima 8, transponder 5065, passaria do 908. Passarela 9808, saída Momo, Cogbo, após direto. Pronto, para direto, passarela 908. O 9808 é Momo, após Cogbo, após direto. Cogbo, após direto, copiou, passarela 908. Sim. Sente, o 9808 chamará pronto para o estacionamento. Obrigado, 9808. Solo 3858 para o táxi, 51 no 53 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna de 1 pessoa. 3858, autorizado táxi, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 013, poderia por gentileza confirmar pessoas a bordo? Afirmativo, 153 a bordo, via pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 2895, 3858. 3858, grato, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Clear to Echo Delta, Delta Fox, flight level 330, runway 10, turn left after departure, Puka departure, Aru transition via Upper Whiskey 58. Approach control frequency 120.8 and a squawk 5070. Condor 077 at Data Center, flight level 330, runway 10, after departure left into Puka, Aru transition, Upper Whiskey 58, squawk 5070, and departure frequency 130.8. Condor 077, read back, correct to report, you're ready for pushback and startup. Ready for pushback and startup now, Condor 077. Clear to pushback and startup, report, you ready for taxi. Pushing start approved, recording for taxi, Condor 077. Siga! Papá, sem identificação, chegada a mar, informe no ponto ideal. Índia Delta, papá, voe na Pro de Mare. 190, pronto. 3858, boa noite, você é quanto espera? Ah, tem, 3858. Uno 889, chame Recife nas frequências 13325, alternando 251. Tá, me confirma, é 13325, senhor? Afirma, é a secundária, 1251. 3325251, muito obrigado, boa noite. Salvador, 35218, possibilidade boa, Itapa? Afirmo. Boa, Itapa, 35218. 35218, na Pro de Itapa, desça para o nível de voo 050. Afirma 050? Afirma 050. 3 no solo 59, livre direita, solo 121, décimo 9. Controle, o 35218 já libera a velocidade para a restrição? Dá critério. Vai interceptando o ILS-WEB-6748. WEB-6748, compete de aproximação LS, chame a torre Salvador, é 18, decimal 95. 18, boa noite. Índia Delta, papá, desça para o 050. Salvador, boa noite, WEB-6748. No ILS, uma milha do externo, baixando travado. WEB-6748, boa noite, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 099. Gente, WEB-6748. Estação, e se mantém ao nível de voo 040, chegada bom. 08. Controle, boa, tá 3858, decolou na bomba. 3858, boa. Contato radar na decolagem, sub mantenha 370, saída bomba. 370, bom, obrigado. Ingresse Juliette, agilizando o táxi até o portão 04, 6393. 04, acertando 6393. 5218, livre LF, desça para 2 no 10, voltímetro em Salvador 1-0-3, informe estabilizado no curso do localizador. Informativo para 2000, ajustado no 0-3, livre LF para o trip 5218. Don't come to 077, request taxi. Okay, Condor 077, taxi approved via main apron, taxiway India and Alpha at holding point, call tower 118.95. Okay, via main apron, India Alpha, holding point runway 10 and we call 118.95 at the holding point, Condor 077. Salvador, boa noite, RAP 6748, ligou nosso reforço. Fala Salvador, boa noite, RAP 6748, ligou nosso reforço. 6748, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6748. Lima, Kilo Bravo, chegada Mari, desça para 060. Autorizado, puxe e acionar, chame para o táxi. Marei para o táxi, então é 3110. Webjet 6748, ingresso Juliette para ponte 05. Juliette, ponte 05, 6748. Good evening, Condor 077, we call you as soon as we're ready. Condor 077, clear to line up and take off runway 10, wind 080 degrees, 070. Clear takeoff runway 10, Condor 077.